Zef, sangue gelado, estúdio quarto guerreiro, Bulldog fantasma. Escutando gritos de pessoas presas, se misturando a ruídos saindo de trompetas. Viciado por fantasia, sendo bizarras ou não, aprendendo todo tipo de violação. Constituição perdida em qualquer vala, uma voz que fala, outra que se cala. Viajando por estreitos labirintos, ser humano nem contente, referido, sinta minha voz penetrando sua audição, parecendo doses de morfina entrando em ação, causando a ação e a reação. Filha da puta, muito prazer, satisfação. Sou o efeito colateral que não tem cura, alterando o pensamento, levando as alturas, levantando corpos das sepulturas, vivendo dia a dia alimentado de loucuras. Sinto o peso do grave em sua mente, no retrato fico cego, não mostro os dentes. E consequentemente, o mundo andando para trás e não pra frente. Vou avante como o vento sendo meu rival, não sei qual será o meu certo final. O meu barulho é pra te despertar, abra os seus olhos, continue a respirar. O meu barulho é pra te desesperar, me critique, mas tente me superar. O meu barulho é pra te despertar, abra os seus olhos, continue a respirar. O meu barulho é pra te desesperar, me critique, mas tente me superar. Eu não sou a solução, eu sou a porra do problema, passando por várias paradas, mas sempre na espreita. Não invada o meu recinto, quando isso acontece perturbado eu me sinto. Digo meu nome só se não for em vão, não se meta, arrume logo sua proteção. Sou perito na prática e na teoria, mas um minuto que passou adquiri sabedoria. Quando eu erro alguma letra eu costumo rasgar, jogue fora da sua mente a ideia de plagiar. Mais forte que o poder de Excalibur, chega a tempestade lá se foi o céu azul. No meio da selva eu não me sinto perdido, sou um ermitão, a caverna é meu abrigo. Me censure, façam o que quiser, sou antipático, ando no meio da ralé. Brincar com meu sentimento é fazer roleta russa, pode tentar, mas vê se não abusa. Vê se te cuida, estou falando sério, respeitar e ser respeitado são os meus critérios. O meu barulho é pra te despertar, abra os seus olhos, continue a respirar. O meu barulho é pra te desesperar, me critique, mas tente me superar. O meu barulho é pra te despertar, abra os seus olhos, continue a respirar. O meu barulho é pra te desesperar, me critique, mas tente me superar. Não durma no barulho dos disparos, não brecha no sistema, na sua com seu escravo. Não sou safado, tenho meu nome a zelar, guardo segredos que não posso te contar. Vivo num mundo que não é uma utopia, cheio de mistérios, na minha letra eu despejo a energia. E do meu lado falsário nenhum se cria, invento receitas pra mudar o clima. Inimizades são feitas a todo instante, isso é bom, deixa a vida bem mais excitante. Eu vou avante, sendo um ser petulante, na sua cabeça de ideias eu faço um implante. Tem cara que paga de carro e moto, eu sou diferente, eu encho o copo e transmito ódio. Meus gritos de horror saindo das bocas de lobo, wicked rap minha maneira, até o osso. Essas foram frases que por mim foram diluídas. Aperte stop se você as acha doentia, se esqueceu quem eu sou, eu posso te lembrar. Indecente verdadeiro Bulldog fantasma. Filha da Bulldog fantasma, Machada Santista até Machada o fim. Machada Santista saindo do bueiro pra porra do mundo. Yeah, underground, underground killer motherfucker. Yeah. 2006. Yeah. Estúdio Quarto Guerreiro aí, Coco. Dá um endane pros mano que curte fumar um bagulho e fica bem louco viajando. Yeah. O meu barulho é pra te despertar.